telho na casa. Essa é aquela batida pra você fazer vídeo, pra postar onde quiser e quer. E meter aquela dica about last night. Ficou, cano está, ficou. Ficou, cano está, ficou. Ficou, cano está, ficou. Ficou, cano está, ficou. Ficou, cano está, ficou. Ficou, cano está, ficou. Hoje é hoje. Hoje é boda. Ainda me preocupei e fui te chamar, mas você não queria e tá me barra. Mas eu não te esperei e fui pro chilo. Mas quem ficou foi quem? Foi você que ficou. Ficou, que não está, ficou. Ficou, ficou.